Existem diferentes tipos de descrições de tarefas. Os três principais são cenários, casos de uso e casos de usos essenciais.